que eu sabia. Só sobraram restos e eu não esqueci toda aquela paz que eu tinha. Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado. Amei a noite, amei a luz, pensando daria tudo por um modo de esquecer. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto. Amei a noite, amei a luz, sonhando daria tudo por meu mundo e nada mais. Certo que ainda vou sorrir sem um travo de amargura. Como ser mais livre, como ser capaz de enxergar um novo dia. Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado. Amei a noite, amei a luz, pensando daria tudo por um modo de esquecer. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto. Amei a noite, amei a luz, sonhando daria tudo por meu mundo e nada mais. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto. Amei a noite, amei a luz, sonhando.